Bem-vindos a mais uma edição do Cubo, programa semanal entre as 22 e 24 horas na Rádio AS. A primeira hora de hoje vai ser dedicada à música alternativa brasileira e para isso temos um convidado que nos vai guiar nesta viagem, Christopher Lima Viana. A segunda hora será dedicada a um especial Amplifest e algumas novidades. Para começar, vou apresentar o nosso convidado mais conhecido por Cris, que é natural de Floripa, ilha do sul do Brasil, produtor e músico que reside em Aveiro há 4 anos. Vai apresentar algumas bandas de destaque do cenário alternativo brasileiro. Boa noite, Cris. Boa noite quem está no Brasil. Bom, começamos o bloco com algumas bandas a qual eu tive o grande prazer de trabalhar. A primeira é Marte Ataca, com o tema Thumbs Up. A segunda é a banda instrumental Scrooge, com Lady Gaga. E a última é Pano de Bolso, com Mini Saia. Obrigado pela tua presença. Vamos então ouvir Marte Ataca. Ok, depois dessas bandas de Florianópolis, então seguimos atacando o rock independente mais geral, brasileiro. Começamos com T. Butcher's Orchestra, banda de Marcus Butcher, e que tem como outro guitarrista Adriano Sintra, figura do CSS. Essa foi uma banda feita antes do Cansei de Ser Sexy, e eu realmente agora não sei se existe mais, ele voltou ao Brasil. Ficamos então com T. Butcher's Orchestra, e depois Aerocirco, uma banda muito semelhante a Los Hermanos, Autoramas, do Rio de Janeiro, e para fechar, Shotgun Club. Força aí! Música Muito mais. Hoje em quem me Agora estamos com o Shotgun Club, amigo meu de Londres. São dois brasileiros que moram em Londres, que tiveram também um tempo como baterista Steve Forrest, um mítico baterista do Placebo. Infelizmente, como o contrato não deixava ele participar de outras bandas, vocês podem conferir alguns vídeos no YouTube. Essa é uma música deles, é uma demo chamada I Love My Pretty Girl. Ok, vamos então ouvir Shot Club. O próximo bloco agora é dedicado à música psicadélica brasileira, chamando a atenção para a primeira chamada Pipodélica, que é uma banda do selo Baratas e Afins, São Paulo, muito famoso por ter no seu cast Arnaldo Batista, Don Zé e As Mercenárias, depois banda gaúcha chamada Júpiter Maçã, e terminando com meus amigos Motel Overdose, sua irmã. Abrindo as portas e as rugas. Yeah. próximo bloco é dedicado à música eletrônica. A primeira banda se chama Unfactory, é um projeto ao qual eu faço parte, seguido de Digitária, depois meus amigos do Motorama, e para finalizar um remix meu feito para o Marte Attack. You taught me how to love. You're my I'm Bom, agora eu vou apresentar dois lançamentos. A primeira se chama Madri, é uma banda formada por Adriano Sintra, ex Cansei de Ser Sexy, e Maria Gasolina, ex Bonde do Rolê. A música não se assemelha muito aos antigos projetos, mas vale a pena conferir. Depois seguido por Andy Summers, famoso guitarrista do Police. E depois encerramos o programa. É Andy Summers e Fernanda Takai, Pato Fum. Encerramos a primeira hora do programa, ainda temos muita música para a segunda parte. Deixa o vento tentarei ser o seu sol no seu caminho. Sei que o amor pode iludir, pode enganar. Não leve a mal. O nosso amor é fundamental. Prestes a terminar a primeira hora do Clube de hoje, dedicada à música alternativa brasileira, quero aqui aproveitar para agradecer ao nosso convidado, o Cris. Talvez numa próxima ele faça um novo programa. Ok, eu também agradeço o convite, espero estar de volta, espero que tenham gostado da seleção. É uma salada musical do Brasil. Sim, eu acho que sim, acho que as pessoas gostaram. Espero que sim. Especialmente porque foste a vários estilos musicais, dentro mais do metal, mais do rock, mais do eletrónico. Sim, sim. E terminamos com essa bossa nova aí. Parece-me bem. Fiquem aí para a segunda hora, vamos fazer um especial a Amplifest e vamos trazer algumas novidades. In the world like it. It was so fabulous. Now it shrunk down to almost nothing, you see? And I still remember in my mind how things used to be. And I feel very bad. But people from all over the world came here. From all over the world. It was a playground, they call it the playground of the world over here. Anyways, when I was very small, I even got lost in Coney Island, but they found me on the beach. And we used to sleep on the beach here, sleep overnight. They don't do it anymore. Things changed, see. They don't sleep anymore on the beach. Thank you. Nesta segunda hora, o Cubo vai dar destaque ao Amplifest e também algumas novidades que vamos trazer para vocês. Vamos começar justamente a falar deste evento que vai decorrer na cidade do Porto. Após uma bem-sucedida primeira edição, que juntou bandas como os Godflesh, Gesso ou Acid Mother's Temple, filmes como Blood, Sweat and Vinyl ou a exposição de Selden Hunt, o Amplifest está de volta. O evento dedicado e pensado para todos os melómanos terá lugar nos dias 27 e 28 de outubro em todo o espaço icónico do Art Club, Sala 1, Sala 2 e Main Floor, culminando um fim de semana com grandes concertos, sessões de cinema, exposições e partilha entre artistas e o seu público com uma atuação dos Headliners, Godspeed You, Black Emperor, uma das bandas mais influentes das suas décadas. Sexta-feira, dia 26, haverá ainda um concerto de Barn Owl em ambiente pré-Amplifest para os que decidiram tentar a sua sorte no Porto com maior antecedência. Os bilhetes já estão à venda, custam 60€ e podem ser encontrados nestes locais: Art Club, Jojo's, Código com Louie Louie, Piranha e Matéria Prima em Lisboa, nas lojas Carbono de Lisboa e Amadora, Fleur e Matéria Prima. Acabámos de escutar os canadianos e cabeças de cartaz do Amplifest, Godspeed You, Black Emperor e o tema Sleep. Já de seguida chegam-nos os alemães Born Under Clovogore com o tema Catch My Fire, que conta com a participação do vocalista dos Faith No More, Mike Patton. Outro dos nomes sonantes a participar na edição deste ano do Amplifest é o projeto liderado por Ben Cashney e são os Six Organs of Admittance. Escutamos em primeiro School of Flower e neste momento escutamos Shelter from the Ash. Neste momento escutamos já os espanhóis Uf Mamut e o tema Ódio. Tempo agora para vos dar o line-up total do Amplifest. Então, além dos destaques que já fizemos na edição de hoje, ainda vão tocar os Amnera, Oxbaldu, Burn Owl, Process of Guilty, Black Bombay, White Hills, Joseph Van Wiesem, Necro Death Mort, Ra e Lobo, que atuam os dois em simultâneo. Convém relembrar que só há um passe, ia ser de 60€, e mesmo que queiram só ir a um dia do Amplifest, terão que desembolsar esse valor para poder aceder ao festival. Chegamos assim ao final do destaque ao Amplifest. Terminamos com Joseph Van Vissen, ele que já passou pela cidade de Aveiro, tendo atuado no mercado negro. Escolhemos o tema I Have So Much More To Tell You, But You Cannot. Fiquem aí, pois vamos trazer-vos algumas novidades nesta reta final da segunda hora. Lembramos mais uma vez que o Amplifest vai decorrer nos dias 27 e 28 de outubro em todo o espaço icónico do Art Club, Sala 1, Sala 2 e Main Floor, culminando num fim de semana com grandes concertos, sessões de cinema e exposições. Não se esqueçam que só há um preço para a entrada no festival, quer comprar o bilhete diário, quer comprar o bilhete para os 10 dias, o custo do mesmo será de 60€. Neste momento estamos já a escutar Swans e o tema Lunacy. innocence, eat the beast, keep him in, take the blame, speak the name, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, hide beneath your monkey skin, feel his love, nurture him, kill the truth, or speak the name, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, lunacy, thank you. Ficámos com duas para o último trabalho de The Brian Johnstown Massacre, que dá pelo nome de Half Heaven. Escutámos em primeiro lugar The Clowns Are Lying e neste momento escutamos Panic in Babylon. Despede-se com os noruegueses Ulver. Vamos escutar Bracelets of Fingers, retirado do último trabalho da banda, intitulado Childhood End. O Cubo volta para a semana no mesmo horário, entre as 22 e a meia-noite, aqui na Rádio AS. Até lá, boa semana. Through